A coisa não funciona assim. Existe muita mais influenciação perniciosa do que nós pensamos. Na maior parte das vezes, nós, encarnados, despreparados, agimos 75 a 70, 75% das vezes através da emoção. E às vezes através da emoção provocada por uma influenciação mediúnica. Por quê? Porque nós temos mediunidade. Porque nós estamos recebendo petardos, setas de energia negativa. Aqui, ó, aqui. E nós agimos de forma não maldosa, ignorante. A palavra é ignorante. Então nós só agimos em torno de 20% com a razão, gente. Com a razão. Será que algum de nós, quando ficou nervoso alguma vez com alguma pessoa, ou ficou meio ultrajado, ficou meio ofendido, será que nós conseguimos realmente deixar a emoção de lado? A emoção, aquela coisa que dá aqui dentro, dá vontade de pegar e deixamos isso de lado e agimos com coerência, com sensatez, com racionalidade? Eu sou um que é muito difícil acontecer isso. Eu é difícil controlar minhas emoções. Estou conseguindo, graças a Deus. Depois de muito tempo, de muita prática, de muita ajuda, de muita oração, muitas vezes eu consigo. Muitas vezes eu não consigo. E todos nós somos assim. Então vocês imaginem a festa que fazem aqueles que se consideram inimigos. Eles são desencarnados, né? Eles não têm tempo, eles não precisam trabalhar, eles não precisam comer, eles não precisam... Eles aprendem até a levitar com o tempo. No momento que ele sintonizar o teu pensamento, ele está lá no teu lado, te influenciando. Quer dizer, os caras têm todo o tempo do mundo e uma ficha corrida de todas as nossas faltas dessa existência e de outras existências. Eles nos atacam de qualquer forma. Eles nos superam na questão mental. Por quê? Eles são só mente. Só mente. São somente mente. E nós não. Nós temos corpo físico, nós temos corpo carnal, que é o físico, nós temos o corpo emocional, nós temos o corpo espiritual, nós temos um monte de coisa para fazer todos os dias, porque se nós não trabalhamos, nós não vivemos. E aí como é que fica? Se nós não tivermos realmente uma conduta, no mínimo, ética, de saber o que é certo, de saber o que é errado, a nossa consciência nos diz isso. Uma moralidade em saber o que é certo, também o que é errado. Uma moralidade religiosa, por que não? O Espiritismo não tem nada a ver com religião, mas a gente aqui prega, sim, uma conduta religiosa, cristã, que nos ensina a fazer o bem, não importa quem. Bom, quando nós tivermos isso dentro de nós, nós estaremos aliviados e nós estaremos totalmente protegidos, essa é a palavra, protegidos contra essas entidades espirituais do mal que foram antigamente nossos inimigos. E veja bem, quando a gente fala em inimigos espirituais, não precisa ser necessariamente dessa existência ou de uma outra existência anterior a essa. Pode ser de duas, três, quatro existências atrás. Porque geralmente agora a gente está um pouquinho mais, digamos assim, eu diria mais educados, eu diria, que a gente não arrecada muitos inimigos. Alguns desafetos, uma outra briguinha aqui, uma discussão aí, mas inimigos ferrenhos mesmo, é difícil hoje as pessoas terem esse tipo de coisa. Mas há 150, 200 anos atrás, havia ainda, existia o duelo. Existia o duelo de espada ou de revólver ou de faca. Então vamos imaginar o seguinte, para a reflexão desse dia aqui, que nós tenhamos a consciência de resolver nossos problemas, se nós tivermos alguma desavença agora na atualidade, resolver esses problemas em vida, e deixarmos para depois da nossa partida, tudo resolvido, pelo menos dessa existência nós conseguimos fazer, de outras passadas, bom, paciência, obrigado.